Deixa comigo. O toque vai ser dado, não se espante, meu caro. Pode doer um pouco, mas quero ver dizer que estou errado. Há 9 anos traço o caminho do canto falado sem contar o tempo que estive afastado. Quanto sofrimento vi e lutas enfrentei, mas não parei. Continuei a rimar e não estou só. Pode acreditar, meu nome é de disposição. Pra mim não pode faltar, pra passar a ideia de maneira certa, de uma forma simples e eficaz. Mas se prepare para as mais diversas reações. Você vai viajar, vai suar frio. Seu coração vai bater tão forte igual nunca viu. Esse é o Alternativa C, Dom, John e FJ. Apenas começando.